Agora, Frigideira Acústica com Patrícia Schack. Trazendo as melhores frituras musicais da cena independente de todo o Brasil e do exterior. Com muito sabor e sonoridade que só nessa panela do rock você tem. Olá, povo lindo! E começa agora o Frigideira Acústica com Patrícia Schack. O programa que vai fritar a sua mente e te fazer delirar de prazer com artistas e bandas da cena independente de todo o Brasil e do exterior. E para aquecer o óleo, vamos dar início neste primeiro bloco a mais uma leva de artistas que ainda não passaram aqui pelo Frigideira Acústica. A começar por Rafael Amorim, The Song of Twisted Soul. Ele que é de Hortolândia, São Paulo. Depois tem Renascer, Todo Vai Estar Bien. Ele que é de São José do Rio Preto, São Paulo. Na sequência tem Cal Rabelo, Cachoeira Blues, ela que é de Lauro de Freitas, na Bahia, indicação do meu querido amigo Robert, do Panela do Rock. Na sequência, tem Ed Ramos, Quadrilha, ele que é de lá de Parnamirim, no Rio Grande do Norte. Depois tem Leonardo Souza, O Alheio, ele que é de São Paulo, capital. E para finalizar o bloco, tem Tram, Algia, eles que são de Florianópolis, Santa Catarina. Vamos lá? Let's rock! frente a me y la sombra quiere hundirme hasta el fin. Cierro los ojos, respiro y lo entiendo. Todo va a estar bien, aunque queme el silencio. Conseguirei. sua conduta em atos do dia a dia. Com notícias fantasiosas, o poder e a hipocrisia. La pobreza de um gigante rico, gastando o que não devia. Está faltando algo, onde ontem muito havia. Pão e circo para o povo, é o que manda a quadrilha. Pão e circo para o povo, é o que manda a quadrilha. A juventude e o vigor, como marionetes, vocês o seguem totalmente cegos, sem nenhum valor. Pão e circo para o povo é o que manda a quadrilha. Pão e circo para o povo é o que manda a quadrilha. Yeah.

pesadas de depressão. Thank you. my side. Bye. que possas escutar. Encontre o que está tão próximo de ti. Silencie para que possas receber. Esse amor sem cláusulas, silencie para que admitas o que não consegues entender. Para que a obra tua retempere a alma árida. Silencie para que possas escutar. Encontre o que está tão próximo de ti. Silencie para que possas receber. Esse amor sem cláusulas. Para que admitas o que não consegues entender. Silencie para que a obra tua retempere a alma árida. Silencie, silencie, silencie, silencie, silencie. E este foi o Frigideira Acústica da semana. Mas semana que vem tem mais sonzeira para vocês, não se preocupem. Mas agora tem também o programa Chaque e o Lado B do Rock, um programete mensal dividido em duas partes que são postadas na primeira semana do mês, toda segunda e sexta, ao meio-dia, pelo Instagram, @patriciachaque, e também pelo Instagram da banda convidada. É um programa de entrevistas com todos os artistas do Brasil e do exterior, assim como Frigideira Acústica. Não percam, acessem o meu perfil do Instagram e confiram o Chaque e o Lado B do Rock. Esta primeira semana de março, já lançamos o primeiro programa com a banda Flores de Plástico do Rio de Janeiro. E agora, fiquem com a diva Regiane Assolini e o Minuto Dáquila Pesquisas. Minuto Dáquila Pesquisas com Regiane Assolini. Tanto falamos o nome Dáquila, mas você sabe o que esse nome significa? Segundo as pesquisas de Dáquila, esse nome está ligado ao primeiro alfabeto ao qual a humanidade conheceu. Eu estou falando do alfabeto Irdin. O Irdin é uma língua antiga falada pela primeira civilização do sistema Terra, os Muril. Dáquila significa sábio de si e buscador do mundo. Usa uma metodologia de pesquisa própria, tendo como base a ciência lilarial, que investiga as leis universais e fenômenos invisíveis aos sentidos humanos. Esse método pretende preencher as lacunas que ainda existem na literatura científica tradicional, permitindo a exploração de áreas pouco comuns para pesquisas. E as pesquisas continuam. Ficou curioso? Quer saber mais? Busque conhecimento em www.dakila.com.br. Minuto Dakila Pesquisas com Regiane Assolini.